Ô Felipe, e você aí, cara? Como é que estão as coisas? Então, cara, eu e minha esposa, a gente se programou, na segunda. Então, terça eu saí, fiz tudo que tinha que fazer. E eu e ela, a gente não sai de casa desde terça, assim. Comprou comida da semana toda, não teve nenhum imprevisto. Tô desde terça de manhã que a gente não sai de casa aqui. Ontem mesmo, eu tenho um amigo que mora sozinho, pô. O cara tá divorciado. O Ah, cara eu conheço umas me pessoas também, procurou. cara. Eu tava falando com a minha mulher hoje. É, que ela tá morrendo de pena das pessoas que estão sozinhas em casa. Pois é, aí ele me procurou ontem e falou: caralho, cara, vou tomar uma cerveja aqui perto de casa, que a gente mora perto. Né? Tá a fim de não, não sei o quê. Eu falei: rapaz, tô vendo um filme aqui. Não Eu vou vou não. não, vou não, vou não, irmão. Mas depois eu até comentei com minha esposa: falei, porra, vou ver, me dá vontade de ligar pra ele e falar: cara, vem aqui em casa, vamos tomar uma cerveja. Porque, pô, cara, você tá em quarentena, já não é assim, fácil. Assim, eu tô levando tranquilo, mas eu imagino que não seria fácil pra todo mundo. Você sozinho é foda. Maguinho, você tá bem? Você tá sozinho, né, cara? Você tá bem, né? Ou não? Tô tranquilo, tô tranquilo. Já tá de saco Tô o cheio? tempo todo. Cara, Eu já tô de imagino, saco eu te cheio, conheço, cara. Eu te porque eu conheço. tô de saco cheio, porque, cara, eu tô louco pra voltar aí ao cinema e É. quero comer fora e quero trabalhar, né, cara? E aí, assim, como eu não sou fã de ver filme em casa, isso já é um histórico meu de muito tempo, é pior. Aí eu fico no meu PlayStation aqui, que é meu companheiro aqui diariamente, É, eu sei, praticamente o Maguinho. dia inteiro, entendeu? Eu sei, cara. É, mas vamos ver. Vamos ver. É, vocês estão prontos? Todo mundo viu o filme, né? Sim. Então, beleza. Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos lá. First rule of Fight Club is Houston, we have a problem. And here we go. Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte! Este é o RatosCast, podcast oficial do Ratos de Cinema. E essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo. Eu não preparei nada para vocês. Pô, isso é ótimo. Mais Cliquei no espontâneo que roteiro e não tem nada escrito. Aí eu falei, ih, não tem nada. Aqui comigo, eu não preparei nada para ele, Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos do Ratos. Estamos aqui para falar hoje de um filme que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Alguns elementos até meio. Como eu não sei nem fugir até a palavra, premonitórios, premonitivos, não sei nem se existe isso. Mas para falar de um filme que tem a ver bastante com o que a gente está passando. É o cinema aí, não é nem a vida imitando a arte, né? É a arte imitando a vida. É verdade, bem observado, Filipão. Aqui com a gente também, eu preparei menos ainda alguma coisa para ele. Marcelo Pereira. Fala, caros amigos do mundo, espero que todos estejam bem. E como o Felipe falou, um momento delicado e trágico que a gente venha falar de um filme muito interessante na sua concepção. Vamos falar dele, vocês vão saber exatamente agora. É verdade. Mas é também quem leu o nome do título desse cast já sabe também o que Ah, que é, já vai mano. É saber, verdade. claro, com certeza. Bom, nosso tema de hoje, se você não leu o título, é um clássico moderno. Nós temos hoje um clássicos modernos, que é a nossa série que traz os filmes de volta, filmes de uma certa relevância, filmes que talvez foram fracassos na época, filmes que talvez não tiveram a crítica, não falou tão bem na época, e a gente vem aqui para fazer justiça a esse filme. Então a gente vai decidir se esse filme merece ou não ser considerado um clássico moderno, de acordo com o Ratos de Cinema, nosso RatosCast. O filme em voga é Contágio, de Steven Soderbergh, com Matt Damon, Jude Law, Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Lawrence Fishburne, Jennifer Hill, Elliot Gould, John Hawkes e Bryan Cranston. Na sinopse oficial, pouco depois de voltar de uma viagem de negócios, uma executiva morre de uma suposta gripe. Enquanto a epidemia mortal se espalha, os médicos precisam identificar o vírus para conseguir combatê-lo e acabar com o pânico da população. É, eu não tô lendo site de notícias, não. Eu tô lendo a sinopse desse filme. Esse filme foi lançado em 2011, olha só. O filme custou 60 milhões, é um dos maiores orçamentos da carreira do Steven Soderbergh. Faturou mundialmente 136 milhões e meio de dólares. É, e a continuação já está acontecendo, é só olhar para fora da sua janela. Como eu avisei no nosso cast sobre o coronavírus, que foi um cast que a gente fez anteriormente a esse filme é um dos filmes mais alugados hoje do iTunes. Tava no top 10 até pouco tempo. Pelo que eu li, ele tá sempre entre os 100. Né? Para um filme de 2011 é difícil estar entre os 100, mas ele está sempre ali, já esteve entre os 50 e ficou muito tempo entre no top 10. Eu comentei que ele chegou a ficar na frente de alguns lançamentos na época, ficou na frente do Parasita, ficou na frente do Era Uma Vez em Hollywood, quando eles estrearam nas plataformas de streaming, e esse filme estava sempre ali nas cabeças, né? Essa é a curiosidade que as pessoas têm. Em condições normais, eu vou começar dizendo o seguinte, eu acredito que esse filme não estaria aqui para essa sabatina dos clássicos modernos. Não sei vocês, mas assim, o Contágio pra mim não é top 5 nem da filmografia do Soderbergh. Eu escolheria outros filmes dele pra trazer pro Clássicos Modernos. Mas, pra mim, ele é talvez o retrato mais fiel da nossa realidade atual. É um dos filmes mais comentados, né, sobre filmes que preveram isso. E ele ganhou uma relevância e uma atenção que merece uma segunda assistida e merece esse debate. Maguinho, você lembra quando você assistiu esse filme pela primeira vez? Se foi no cinema, se você viu em casa, se você não deu muita importância no cinema na época. E o que, que você achou quando você viu ele pela primeira vez? Bom, vamos lá. Eu vi no cinema, vi só uma vez, né, em 2011. E eu concordando já com você, assim, é o filme mais fiel, assim, desses filmes de epidemia, de pandemia, né? É claro que ele, como todos os filmes, eu vou muito na linha de filme catástrofe, né? Onde você potencializa muito as condições e o resultado das coisas, né? Do que o mundo real realmente se encontra. E na época, eu achei um filme bem interessante, né? Mas nada além disso, né? Nada do que a gente não esqueça daqui a algum tempo, né? E já também concordando com o senhor, o filme não estaria aqui em condições normais, né? Mas eu acho que pelo que a gente vive hoje em dia, eu acho que a relevância de você fazer uma segunda visita a ele, é importante você notar que se torna muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Você pode tirar coisas aqui, coisas, né, ali, mas é claro que como todo filme, ele, como eu falei, ele potencializa muito as coisas, mas eu acho que vai ser um bom debate pela situação real de que o mundo se encontra. Cara, eu vi também, tive a oportunidade de ver no cinema na época, né, em 2011. Gostei do filme, mas concordo que em condições normais ele não estaria na posição que ele se encontra hoje. E ele se encontra numa posição bem específica, né, que é um filme que o tempo, as coisas foram acontecendo e uma coisa que era tão distante veio se tornar próximo, né? Porque na época que eu vi esse filme, era uma ficção científica assim, que eu gostei. Assim, era possível que isso acontecesse, como de fato está ocorrendo? Era possível, mas era um negócio tão distante que era um filme de ficção científica, sei lá, como Godzilla. Você fala, porra, sinistro, hein? Beleza, mas nunca vai acontecer, nunca vai chegar a esse ponto, sabe? Era tipo isso, era, pô, pode acontecer e tal, mas você não espera isso, né? Então, acho que o fato da gente estar... de ter tanta similaridade com o que está acontecendo, eu acho que ele entra nesse ponto específico, assim, de filme que não estaria aqui na situação normal, mas a vida deu uma relevância maior a ele do que ele tinha na época do lançamento dele. Olha então, só. É uma discussão muito válida, eu acho. O debate é válido. Eu vi esse filme a primeira vez, no cinema também. Eu gosto do Soderbergh, né? Gosto dos filmes dele. Acho que ele mesclou bem a carreira dele. Ele tem filmes mais sérios, ele tem filmes mais pessoais. E ele tem filmes mais galhofa, né? Ele tem filmes mais divertidos. A franquia 11 Homens é um segredo. São blockbusters, né? Tem elencos extraordinários, mas são filmes também que são extremamente divertidos, inteligentes e tal, e enfim. Esse filme, eu não sabia como categorizar ele na filmografia do Soderbergh. Então, pra mim, ele foi um filme que ele sempre ficou numa vala meio estranha. Porque eu sei que ele é um filme meio pessoal, ele escreveu junto com o Scott Z. Burns, que é o parceiro dele de sempre, foi o cara, aliás, que escreveu A Lavanderia. E é um filme que eu não gostei, vocês sabem, eu falei isso ano passado. Fizemos um filmes do mês, né, de novembro ou dezembro, não lembro. Outubro ou novembro, não sei. A gente falou da lavanderia, não gostei. Mas esse filme foi um filme que eu achei muito interessante. Mas eu não... Não foi um filme que... Eu nunca passando na televisão ou na Netflix, ou enfim. Me deu vontade de... Ah, vou ver de novo. E eu acho que as pessoas hoje estão muito curiosas. Porque é o filme talvez que... Não é que previu uma coisa. Mas ele é o filme que mais se aproxima do que a gente está vivendo hoje em dia. Como a gente falou. Mas assim, eu lembro... Eu revendo o filme, eu achei muito interessante esse filme. E eu vou confessar pra vocês que eu gostei mais revendo agora. Não tanto pela situação que a gente vive, mas eu digo agora como filme. Como filme, eu achei o filme bem redondinho. E eu acho que as histórias falaram mais comigo, né? Mas assim, na época que eu vi o filme, só avisando aos nossos ouvintes, antes de eu falar de cenas específicas, nós obviamente vamos falar de spoilers para Contágio, o filme de 2011. Então, se você não quiser spoilers, por favor, pare aqui, veja o filme e depois volte, que vai valer a pena. Mas enfim, eu lembro que na época que eu vi o filme em 2011, a cena que mais me marcou foi a cena do Matt Damon na fila pra pegar comida, e aí eles falam que a comida acabou e tal. E aí eu lembrava dessa cena. Quando essa cena começou, eu falei, nossa. E aí ele bate num rapaz que tá querendo roubar a comida da outra pessoa. E enfim, uma outra cena que me marcou também, acho que esse filme não é um filme violento, mas as cenas de violência foram as cenas que me marcaram, acho que na época. A cena que entram na casa da mulher do Lawrence Fishburne pra roubar o antídoto e tal, tal. Eu não sei porquê, mas essas cenas me marcaram. Eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês conseguem lembrar o que mais chamou a atenção de vocês na época? E se alguma coisa mudou vendo o filme hoje? Bom, o que mudou, assim, em 2011, como a gente tava comentando, né? Como o mundo tava numa outra rotação, né? A gente encara como um filme normal, um filme, como o Felipe falou, de sci-fi, de uma coisa bem distante do que poderia estar nas nossas vidas, né? E aí, eu revi o filme ontem, né? E aí, revendo ontem, eu gostei mais do filme porque eu não tinha reparado muito na parte técnica do filme em 2011, na primeira vez que eu vi. Eu acho que o melhor do filme, né? Eu acho que realmente é a direção do Steven Soderbergh. Eu acho que ele conduz muito bem o primeiro ato e o terceiro ato, né? Ele faz uma coisa que é muito interessante nesses filmes, que ele mostra sem falar. Né? Uhum. Eu acho que o primeiro ato é genial, né? Que ele vai te apresentando vários personagens, né? E vai te apresentando o contágio, né? A epidemia indo em larga escala, mas não sendo explícito, como se fosse uma linguagem bem documental, assim, sabe? Então, eu, assim, tive um apreço melhor pela parte técnica do que realmente o filme, né? Achei bem interessante a própria fotografia, que é ele que faz também, né? É. Com muito tom sépia, muito azul, muito cinza. Então, foi isso. O que mais me pegou nessa segunda visão foi a parte técnica. Eu gostei mais dessa segunda vez do que a primeira, confesso. Uhum. Também foi uma experiência melhor, assim. Todos nós, então. E como você falou, o filme é bem redondinho mesmo, assim, é bem construído. Engraçado, tem umas coisas que eu não me lembrava de forma, por exemplo, quando a pessoa da Gwyneth Paltrow morre, isso, sei lá, tem 10 minutos de filme ou menos. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não lembrava que ela morria tão cedo. Ela é Gwyneth Paltrow, ela vai morrer com 10. Eu acho que no início do filme ela deve ter umas 4 ou 5 cenas no máximo. É óbvio que ela depois tem outras, né? Mas eu acho que no início, quando ela morre, você fala, ih! Mas é importante ser uma atriz famosa ali, eu acho, sabe? É, muito. Além do impacto, não, vencedora assim, do Oscar, hein? Ele matou uma vencedora do Oscar. Pois é, mas não é gratuito ser uma atriz de renome ali, não só pelo impacto de matar uma personagem, a atriz, né, como a gente falou, com 10 minutos de filme, mas porque é uma personagem chave na história. Então a gente fica com a imagem, com a personagem na cabeça. E depois, como vocês falaram, depois ela volta, né? Mas uma cena que eu me recordo bastante era a cena quando a personagem da Kate Winslet descobre que tá doente. Que ela liga pro Lawrence Fishburne pra contar. E ele fica muito mal com aquilo. Ele fica... Porque o Lawrence Fishburne, ele é dele isso, como ator, assim, talvez como pessoa. Ele passa a credibilidade fodida, assim, né? Não sei se vocês sentem isso. Mas eu, quando vejo qualquer coisa com o Lawrence Fishburne, ele passa a credibilidade, uma parada, assim, nesse filme ele tá... Isso pra mim é muito forte. Sim. Então é um dos personagens mais me chama a atenção no filme. E uma coisa que, cara, que eu havia esquecido completamente, mas quando eu revi, eu acho a trilha sonora desse filme muito, muito boa. E quando começou a tocar a música, a primeira vez, eu falei, caralho, essa música, eu tenho esse hábito, eu tenho o disco da trilha sonora desse filme, cara. Então eu ouvi muito isso depois, posteriormente, eu ouvi muita trilha desse filme. Olha só. E com o tempo esqueci, né? Aí quando eu ouvi a música, falei, caralho, pode crer. E a trilha sonora me fisgou de novo. O filme acabou, eu tava assim, pô, a trilha sonora desse filme é boa, cara. Mas a parte técnica, como o Maguinho falou, a direção, a fotografia, usando diferentes tons de... Ele usa muito o amarelo, né? Muito. Né? Isso é na filmografia dele, na verdade. Uhum. Pois é. E aqui é... essa cor mais quente, né? Passa um pouco essa ideia de... É até um pouco difícil de explicar, assim, mas aí falando pra mim, assim, as cenas que tem essa cor, assim, passa uma sensação de calor, mas um calor meio de fadiga. Exagerado mesmo, assim. Exagerado mesmo, assim. Causa uma sensação de desgaste, assim. Então, o Soderbergh, nesse sentido, ele é muito bom diretor, né? Por mais que tenha algum filme aqui a colar que a gente não goste. Mas ele é um diretor que não tem medo de arriscar, né? Ele é muito bom. E só um adendo ali, né, que vocês falaram o que, que mudou, né, de 2011 para cá. Basicamente mudou que era um filme de ficção científica com drama e virou um documentário, né? Quase pra dizer isso. Quase isso. Mas olha, esse negócio da fotografia que você falou me lembrou uma coisa. Esse é o filme dele, pós-Traffic, que mais parece o Traffic. Eu digo visualmente, assim como o Maguinho tava falando, que tecnicamente é muito bonito. Tanto a parte da ciência, aquela parte mais distante da gente, né? Que eles falam, a gente não entende. Então ele trabalha muito o azul. Assim como no Traffic, ele trabalha a parte de Washington, né? A parte da política, a parte que tá muito distante da gente, com o azul. E aí o México, ele trabalha todo no tom amarelado, pra passar aquele calor. E aí aqui também, você vê também esses tons amarelados, quando eu sinto quando tá mais próximo da gente, né? Quando tá próximo da nossa realidade, enfim. Mas isso é muito bem observado. E a trilha, você também observou, eu achei bem, bem interessante também, Filipão. Mas você sabe que é engraçado, vendo o filme, eu tava vendo... Eu perguntei pra minha senhora se ela queria ver o filme, né? Eu falei, olha, esse filme eu acho que vai te chocar um pouco, tal. Não, eu vejo, eu quero ver, tal, tudo bem. Vimos o filme, né, no final de semana. Óbvio que nenhum dos dois dormiu após isso. Quer dizer, dormíamos e acordamos, sonhamos com isso, né? Começou a ficar na tua cabeça. Eu lembro que logo no início morre a Gwyneth Paltrow e eu queria falar sobre isso o seguinte. Na época que ela fez esse filme, ela ainda tinha esse resquício de namoradinha da América, sabe assim? Uma coisa meio... ela nunca foi pega fazendo cometendo um crime, não é? O tipo da atriz que você vê ela fazendo coisas erradas, ela é toda certinha, ela é vegetariana, ela é louca, ela, sabe assim? Então ela é, você matar uma vencedora do Oscar, que é meio queridinha de muita gente, assim, sabe? E de cara, assim, é pra causar um choque mesmo. E aí a Kate Winslet morre. E aí eu não falei qual é a minha cena favorita, mas uma das minhas novas cenas favoritas desse filme, que era uma das cenas que eu não lembrava, é o corte que tem dela deitada pra ela morta. Que é absolutamente sensacional. E é uma das cenas que eu mais gostei, assim, visualmente. É como o Maguinho falou, ele não conta muito. Ele vai mostrando, não tem diálogo. Daqui a pouco você só vê ela com um saco na cabeça. E aí morre a Kate Winslet, outra vencedora do Oscar. Virei pra minha mulher e falei assim, corre, Marion Cotillard, porque certamente você é a próxima. Mas enfim, essa não morreu. Eu queria falar um pouco do elenco do filme. O filme tem 5 vencedores de Oscar. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard e Steven Soderbergh como diretor. E mais 5 indicados ao Oscar, que é o Lawrence Fishburne, Elliot Gould, John Hawkins, Jude Law e Bryan Cranston. Bryan Cranston, aliás, ele não teve o nome revelado em absolutamente nenhum material promocional da época do lançamento desse filme. E esse filme foi lançado em 2011. 2011, pra carreira do Bryan Cranston, foi o auge, né? Então muita gente se assustou. Eu fiquei buscando algum material sobre isso, né? Sobre o lançamento do filme na época. E o Soderbergh falou que foi meio que intencional, porque ele já era um cara muito famoso pela televisão. E muita gente se assustou do nome dele não tá lá, né? Nos créditos. E ele fez isso meio que propositalmente pra que as pessoas olhassem e falassem assim, nossa, esse cara tá no filme, né? Esse cara deve ter alguma coisa importante. Na verdade, o papel dele é relativamente importante, mas eu mesmo não lembrava que ele tava no filme e eu me surpreendi com ele. Quando eu vi ele no filme, eu me surpreendi. Exatamente. Não sei se aconteceu com vocês isso, não? Sim. Quando eu percebi, eu falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. O Maguinho viu o Breaking Bad. Mas a gente... Enfim, mas eu não sabia que ele tava no filme também. Não, eu reconheci na hora e quando terminou o filme eu fiquei assustado com o absurdo do elenco desse filme, assim. Tem 10 nomes ali que levariam um filme sozinho, assim, tipo... Sim. O Matt Damon é um ator que... O Jude Law tem filme que só tem o nome dele. Quando terminou, eu falei, nossa, o elenco desse filme é um absurdo. É muito assim, bom. Muito ator. Não, mostra a imensa moral e a quantidade de amigos que o Soderbergh tem, né? Em Hollywood. Sempre, né? Ele sempre faz filmes assim, mas... Ainda falando sobre esses atores, a gente acompanha no filme, agora entrando um pouco na trama do filme, a gente acompanha algumas subtramas, né? O filme ele é guiado por alguns personagens centrais. Cada subtrama desse filme aborda um lado social. Pelo menos essa é da maneira que eu vejo. Se vocês não concordarem, vocês me falam. Mas assim, eu acho que uma subtrama é mais relacionada à questão da mídia, a outra é mais relacionada à questão da ciência, a outra é mais relacionada à questão da política, a outra mais do governo, enfim. E essas subtramas, elas às vezes terminam e geram outras subtramas. Ou assim, você acha que ela vai pra um lado e ela vai gerando uma outra subtraminha aqui, outra aqui, outra aqui. E a gente vê indício disso logo na sequência inicial do filme, né? Que é quando a gente vai acompanhando os primeiros casos do vírus, né? A gente começa acompanhando a Gwyneth Paltrow e depois uma outra pessoa, como se o filme realmente fosse fragmentando assim logo no início. Tudo isso é muito legal, tudo é muito interessante, mas pra mim, nem todas as subtramas funcionam muito bem. Então assim, eu separei aqui as cinco mais relevantes e eu queria falar quais são e eu queria ver se vocês concordam comigo ou não. Você tem a subtrama da Gwyneth Paltrow voltando pra Hong Kong e ela termina e vira a subtrama do Matt Damon e da filha. É isso que eu falei, né? Uma subtrama morre e nasce outra em cima dessa. A outra subtrama é a investigação do Lawrence Fishburne. Essa é a que mais fragmenta, porque vira a investigação da Kate Winslet, ela morre, vira os detalhes sobre como é que se enterra e como é que se trata dos corpos, né? E aí você também tem fragmentado a questão do Elliot Gould, que é o cara que descobre o código do vírus. E também dessa subtrama tem a questão da Jennifer Eale, que é a mulher que investiga e busca a cura da parada. Aí você tem a subtrama do Jude Law, que é a questão da mídia independente, né? Não tem compromisso com a verdade, em busca de ganho próprio, provocando mais pânico ainda. Você acha que é o cara que vai descobrir a verdade, vai lá, e na verdade não. E você tem a subtrama da Marion Cotillard, que é, na teoria, quem vai investigar a origem do vírus, vai descobrir quem é o paciente zero. Você acha que isso vai ser importante, e ela é sequestrada, vira uma outra subtrama, ele consegue, com a nova subtrama dela, mostrar todas aquelas causas, como é que isso afeta os povos menos favorecidos, né? Os povos menores e tal, que nem sempre estão na mídia, enfim. De todas essas subtramas, qual delas que vocês acham que funcionam melhor e quais que não pescaram vocês e quais que poderiam funcionar melhor, Maguinho? Bom, eu acho que como você falou e a gente já tinha dado uma pincelada antes, o filme é muito mais sobre isso, assim, né? Sobre... E engraçado que eu vendo ontem, me lembrou um filme que não tem muito a ver, mas não diretamente, que é um ensaio sobre a cegueira. Sim. Que, assim, ele me fez refletir muito sobre o quanto o ser humano, ele é frágil como sociedade. E no caso de uma enorme adversidade, como é que a gente se porta, né? Então, acho que o Contágio tem uma particularidade bem interessante, que é como que ele lida com isso, né? Como a gente comentou também, o filme ele mostra sem ficar dizendo as coisas, né? E ele vai sendo conduzido de acordo com as tramas que passa pra um, passa pra outro, passa... E é como se fosse uma grande epidemia, né? Que vai, né, cada vez aumentando mais. Assim, né? Vai mutando, A história também vai assim, mutando, né? Sim, sim. Pra ser sincero, cara, eu acho que quando uma das integrantes da OMS vai lá pra Hong Kong, ela fica lá, aquele sequestro dela, essa subtrama, eu acho que assim, é claro, né? A gente tá falando de um filme que ele potencializa tudo ao máximo, por ser um filme, obviamente. Mas tirando essa trama que me falou, cara, enfim, forçou um pouco e tal. O resto, eu acho que liga, fica tudo muito costuradinho, porque no final, você entende o que é, na verdade, o que o filme é, né? O filme é sobre como que o ser humano, como que o mundo encara isso, né? Não é sobre suas consequências, mas como o ser humano é ganancioso e, enfim, por diversos outros adjetivos, ele lida com essas grandes adversidades, né? Não lembrava também que a Kate Winslet morria no filme, não lembrava. Nem eu, essa também não lembrava. E eu gostei muito da trama dela, né? Muito interessante. Sim. Como ela se empenha e tal, e ela, enfim, como você tá ali no centro, né, daquela situação, a chance dela ser infectada seria muito grande, né, e os resultados são, enfim, é a vida dela ceifada, mas assim, e é uma cena, como você falou, impressionante, porque ela não tem som, né, ela sai dela lá, naquele hospital meio que de campanha, né, e tentando falar com o próprio Lawrence Fishburne, e aí a cena seguinte é um saco, enfim, ela tá pálida, branca, enfim, eu acho que a trama que eu mais achei interessante foi a dela. Legal. Antes de perguntar pro Felipe, uma outra coisa que eu achei interessante também, que eu esqueci de falar, é o fato disso, né? Você, quando o filme começa, você acha que a personagem principal vai ser Gwyneth Paltrow. Ela é a protagonista do filme. Então, você não sabe como vai ser o filme, né? Então, aí ela morre. Aí você conhece o Matt Damon. Você fala, não, é o Matt Damon. Óbvio que é o Matt Damon. O Matt Damon é o principal de todos os filmes do Soderbergh. Não é possível. Tem que ser ele, né? Aí ele vira o herói, vamos dizer assim, né? O protagonista. Só que ele não é. O papel dele não tem essa importância toda. E aí, de repente, quem tem todas as respostas é a Kate Winslet. Só que quando ela entra na questão, já tem outros 500 personagens. Então, você já meio que entendeu o que é o filme. Mas ela é a pessoa que você deposita toda a sua esperança, porque ela tem as respostas de tudo. É ela que fala pro Matt Damon que ele não vai morrer, porque ele é imune e tal. Então você, pô, essa mulher sabe, hein? Ela que vai chegar no... morre. Então, o filme vai brincando com esses teus sentimentos, né? Com quem você... Como o filme não tem protagonista, na verdade todos são, você acaba gostando mais de um, de outro, e às vezes ele puxa a sua perna. Só pegar um gancho no que o Maguinho tava falando, na cena da morte da Kate Winslet. Como ele falou, a gente tá no hospital de campanha, tem um doente dizendo que tá com frio, e uma enfermeira, uma freira, né, diz que não tem mais cobertor, e ela meio que tenta jogar o casaco dela pro paciente. E na cena seguinte, ela no saco, eu confesso que eu demorei até entender que era ela, e aparecem dois caras com a roupa de... aquelas roupas de pra não pegar nada, né? É. E um pergunta pro outro, há quanto tempo acabou o saco pros corpos? E uma porrada de corpo, tipo numa vala coletiva, é tipo assim, é uma porrada que você toma nessa cena. E a Kate Winslet, pra mim, é a mais próxima de uma protagonista do filme. Se a gente fosse tentar procurar um protagonista maior entre esses protagonistas e subtramas, aí eu fiquei com a sensação que a Kate Winslet é a mais próxima disso. E ela morre, sei lá, no meio do filme, faltando uns 40 minutos. Então, o filme tem um pouco isso, né? Aí, respondendo a questão da subtramas, eu concordo com o Maguinho. Eu acho que a subtrama da Marion Cotillard, assim, eu acho que não atrapalha o filme, não prejudica o filme. Acho que é interessante a ideia de tentar pegar um vilarejo ou um lugar que, em teoria, a vacina chegaria por último, assim, né? Mas sobra um pouco do filme, fica um pouco perdido. Concordo. Eu acho que essa subtrama aí, apesar de não prejudicar o ritmo do filme, a narrativa, acho que sobra um pouco. E duas coisas que eu acho interessante, e hoje como a gente está um pouco suscetível emocionalmente a coisa do filme, é interpretar que o Matt Damon basicamente somos nós, né? Dentro dessa situação. Sim. Então, dentro de casa, meio que nessa neurose, tentando cuidar um dos outros. Ele, no caso, tem uma filha adolescente, que é imprudente pela idade mesmo, né? Tem um namorado e essa questão toda. E o personagem do Jude Law também me chamou muita atenção, porque em 2011, as redes sociais já eram muito fortes, né? Isso nem tem muito no filme, essa questão da rede social. Mas o Jude Law me pareceu hoje o WhatsApp, seria o... Sabe, assim? Fazendo a campanha contra, negativa. Pois é, trazendo informação errada, é desinformação, pois é. Só que no filme, como trabalhar essa desinformação? Não vai ser através do aplicativo, como é que você mostra isso num filme? Então acho que pra época, botar um jornalista desse tipo assim, e a carreira dele deslanchou ali, né? Assim, depois a gente não sabe como ficou, mas até ele fica rico, ele fala no filme que ganhou 4 milhões e meio por conta de divulgar o tal... O remédio, até fugiu o nome agora do remédio lá, que ajudaria, não ajuda. Então achei essa coisa da desinformação também bem pertinente, assim, bem interessante. Eu não lembrava desse aspecto do filme, né? A gente se foca muito na questão da doença, né? E esse aspecto da desinformação. E como o Maguinho falou, é muito da sobrevivência do ser humano. E nessas situações de extremas, sempre tem gente tentando se dar bem, né? Ontem mesmo a gente recebeu informação que tem gente vendendo álcool gel falso, né? Como se fosse álcool gel. Então, assim, em maior ou menor grau, a sociedade perde a cabeça mesmo, assim, ou pra se dar bem, ou pra se salvar, o homem tá disposto aí, assim, não tem como mensurar isso. Tem essas subtramas, como você falou, dividiu muito bem, bem costuradas, assim, que eu acho que é pra tentar fazer um panorama geral da situação, né? Acho que essa foi a ideia do Scott Z. Burns e do Soderbergh, mesclar tanto a subtrama. Eu concordo com vocês, acho que a subtrama que menos funciona é a da Marion Cotillard. Não sei se é um fator determinante, mas ela tava grávida quando ela fez esse filme. Obviamente ela nunca aparece grávida no filme. Tava, até porque não condiz com a história, mas ela tava grávida de 6 meses quando ela terminou de gravar as cenas dela. Olha só. Pois é, então se você reparar bem, e eu só fui descobrir isso depois, mas depois eu passei algumas cenas dela na minha cabeça, tem várias cenas que ela é enquadrada da cintura pra cima. Perdão, do peito pra cima, né? A barriga dela não é enquadrada muito bem. Então, principalmente quando ela tá sentada. Ela tem várias cenas sentadas e onde você só vê ela, né? A mesa meio que tapa a barriga dela. Então, eu não sei dizer se ele... Não me parece que cenas daquela personagem foram cortadas. Não me parece que foi isso, sabe? Assim, tipo, olha, ela tá grávida, a gente vai ter que... Isso aqui a gente não vai poder filmar. Não me parece que foi isso, mas a maneira que ele costura o filme, ela, até o momento que ela é sequestrada, ela fica muito tempo até ela aparecer de novo no filme. Então parece que tem uma barriga muito grande aí. Óbvio, pra mostrar que ela passou muito tempo, mas é que não vai pra lugar nenhum. Quer dizer, até vai. Mostra que as indústrias são mais gananciosas, né? E não vão negociar, enfim. Tem toda uma questão ali, eu entendo, mas eu não sei se a mensagem fica muito interessante naquela subtrama. Agora, sobre a subtrama de Law, e aí agora eu vou falar das minhas cenas favoritas. Aqui tá a subtrama que mais me conquistou. Se eu for lembrar desse filme agora daqui a mais 10 anos, eu acho que eu vou lembrar mais dessa parte. Que é uma parte que eu não lembrava. Também concordo com você, Felipe. É um personagem que eu tava gostando. Eu achei que ele era um mocinho nesse filme. É, ele vai atrás dos cientistas, ele quer saber a verdade. Por que, que você não conta? Por que... Mas tudo bem, ele é meio excêntrico. Mas eu tava achando que ele era um dos good guys. Eu achei que ele era um dos bonzinhos do filme. Só que, cara, desde a primeira cena, o Soderbergh tá te falando quem ele é. É, na primeira cena você vê eles vendo na televisão, que tal, tem um caso aqui, outro aqui. E ele tem aquele videozinho que foi feito por uma câmera. Um cara filmou o outro no metrô do Japão. E ele quer que aquilo esteja no jornal, e ele quer que aquilo esteja no site, com o nome dele. Então, ali já diz muito sobre quem é aquele personagem, né? E ele tá forçando a moça lá, o contato dele no jornal pra fazer isso, a mulher fala que não. Porque ela tá mantendo ela tá mostrando que o jornalismo de verdade tem ética. E ele não. E aí ele vai atrás de uma verdade, a verdade que ele inventar, enfim. Só que olha só, eu fui tão bem vendido sobre esse personagem, eu tava tão achando que ele era bonzinho, que quando você descobre, quando você vira a chave, você fala assim, puta, ele é um filho da puta lá. Ele inventou ele pegou qualquer remédio, sei lá, um remédio X, que ele ganhou um dinheiro, obviamente, pra falar daquele remédio, e as pessoas estão loucas. É o momento onde as pessoas estão entrando nas farmácias e quebrando tudo e tal, e ele tá do lado de fora lá, filmando, todo protegido e tal. E aí você vê que ele mesmo fica chocado, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Então, isso mostra muito disso que vocês estavam falando, da sociedade que não deixa de ser individualista e gananciosa, mesmo se você tiver que mentir, se você tiver que causar pânico, se você... Então, essa subtrama, pra mim, foi a mais redonda. O final dela é sensacional, a maneira que conclui tudo também foi uma surpresa. Muito disso que o Maguinho tá falando. Acho que a subtrama que mais corrobora isso que o Maguinho falou de mostra, não explique muito, né? Mostra. É a subtrama dele. Eu achei a melhor, pra mim, de todas. É, eu acho que eu comprei que ele era um filho da puta, acho que antes de você, assim. No início, não. No início, mas eu acho que eu comprei, assim, esse cara, sei não. Tem uma cena que ele sai pelas ruas de São Francisco, que tá com muito lixo revirado, ele tá com a roupa... Não, mas aí você meio que já sabe, né? Aí ele tá lá distribuindo... Sim. É, então. Mas, assim, essa cena me chamou a atenção... Que tem uma vizinha dele que pede a ele o remédio, né? Isso. E ele fala que, tipo, ó, não tem, mas quando tiver eu passo aí. Só que o Jude Law nessa cena, mesmo ele sendo um filho da puta, você sente o remorso dele. Ali dá um baque nele, sabe? Não é só aquele cara que é filho da puta e acabou. E essa vizinha, ela tava na fila, né? E ela morre esperando. Depois ele encontra o cadáver dela. Ela morre esperando. Aí grávida, né? Ela tava grávida também. Porque isso, a desinformação, ela causa isso. As pessoas, elas começam a depositar esperança num lugar onde não tem. Né? E às vezes isso é o limite entre a vida e a morte. É o que está acontecendo com os supermercados. As pessoas acham que assim, olha, os supermercados não vão ser abastecidos. Então vai, compra tudo que você pode, enche a sua casa e deixa os outros morrerem. É verdade. Mas esse filme, eu acho que ele tem um lance de desconstrução de alguns personagens que é bem bacana. Como a Gwen Paltrow mesmo. É a Gwen Paltrow. Você logo no início descobre que ela está traindo o marido. É rápido. Uhum. Então assim... Você sente a pena que, porra, a mulher morreu, o filho da mulher morreu em seguida. E depois o filme vai voltando no tempo, você vê, porra, essa mulher era meio filha da puta, tava traindo o marido dela. Porque o Matt Damon no filme, ele é tipo um bom escoteiro, né? O filme inteiro passa, ele é um que não tem essa desconstrução. Ele é um cara de gente boa, ele é um cara que não vai bater no próximo, ele é um cara que quer manter a filha a salvo. Quando ele pegou aquela espingarda, eu falei, vai dar merda essa espingarda aí. Eu pensei, ele vai atirar nesse moleque, o moleque vai estar lá com a garota. Eu não... Pensei algo assim, mas não foi. Porque, por exemplo, o Lawrence Fishburne, né, como eu falei, ele passa uma credibilidade, né? Mas ele também erra ao botar... Mas é um erro que a gente, assim, não é que é justificável. Mas a gente, de uma certa forma, fala, porra, que é até o personagem do Jude Law que desmascara ele, né? Que ele estaria ajudando as pessoas mais próximas a ele. E no final ele tem uma redenção, que ele dá a vacina pro filho do faxineiro. Que apareceu lá no início do filme, que foi o primeiro a descobrir que ele já tinha mais informação do que ele estava soltando. Isso foi um pouquinho hollywoodiano, assim, né? Aquela coisa de, vamos liberar a barra dele. Mas eu acho que o filme tem um pouco isso, essa desconstrução. É o cara que sequestra a Marion Cotillard, é um cara todo bonzinho, perdeu a mãe, você tá na maior... Pô, coitado do cara. E do nada o cara sequestra a mulher e fala, pô, esse cara é meio filho da puta. Mas depois você vê que ele tá tentando salvar o vilarejo dele. Esse ele fica meio, tá, é um filho da puta, mas... Então, assim, não... Gente, isso que eu tô falando não é que justifica as coisas erradas que os personagens fazem no filme, não, pelo amor de Deus. Mas o filme tem esse olhar dessa necessidade, né, do extremo. pessoas vão tomar atitudes extremas que não tomariam numa condição normal. Isso para pessoas boas e pessoas que querem, vamos dizer assim, se dar bem com a situação, né? Mas, assim, trazendo um pouco agora para a questão do vírus, que como a gente já tinha conversado antes, eu falei isso no cast passado, por parte dos assinantes, eu não lembrava tanto do filme, mas eu nunca fui um filme sobre o vírus, né? Agora eu tenho mais certeza ainda, ele não é um filme sobre o vírus, apesar da questão toda de achar, de como a gente vai achar a cura e tal, seja uma parte importante, mas e o final do filme também, a questão toda de como o vírus nasceu. Mas eu acho que é só um mero pretexto, um MacGuffin para realmente você ter essa desconstrução, esse desenvolvimento desses personagens todos. Mas eu quero perguntar pra vocês o seguinte: vocês acham que ele pode realmente ser considerado o filme oficial do coronavírus? Que nem a gente tem o filme oficial da Copa, né? Esse é o filme oficial do momento. Comparação. Do momento que a gente tá vivendo agora, apesar de que o vírus. Mesmo o vírus do filme não sendo o coronavírus, não é nem de perto o coronavírus, até porque no filme ele mata com 4 dias, em média, né? A pessoa pega, morre. E também não é o que eles desconfiam que foi a origem do coronavírus. Porque no filme é morcego e porco, não é isso? Não, é, isso aí, tá. Então, assim. Podemos classificar esse filme, literalmente, como filme oficial, Maguinho? Cara, depende do ponto de vista, mas eu acho que, assim, é o que mais se aproxima das questões sociais, assim, né? A gente falou isso abertamente, que o filme não é sobre o vírus em si, mas sim sobre as consequências que ele causa no mundo, né? E nos povos e tal. E ele aborda muito isso, que, assim, o contágio consegue tirar das pessoas as características mais diferentes, né? Serem solidárias, protetoras, sádicas, persuasivas, violentas, companheiras. Eu acho que tudo isso no filme ele é abordado pelas pessoas, né? Eu acho que, assim, você pode traçar um perfil, né, muito parecido com o que a gente tá acontecendo aqui, quando a gente sai na rua, a gente vai no mercado e tal, a gente vê pessoas que estão tentando fazer a sua parte, e outras, como o Felipe falou, que estão cagando, tipo, falsificando o álcool gel, porra, pegando caminhões de papel higiênico, e você não pensando nas pessoas, né? Eu acho que, assim, cada um, nesse momento extremo, pensa muito em si próprio, né? Mas a gente esquece que a coletividade, ela tem que ser pensada. Então, eu acho que, assim, por lidar com essa parte muito física, né, das condições humanas, e é claro que, assim, ele, de novo, ele potencializa. O filme, com um mês, você tem, tipo, 28 milhões de mortos, né? Com 30 dias, você tem numa escala, tipo, absurdamente grande, que não é o que tá acontecendo, né? Eu acho que ele chegou a comentar, Maguinho, que entre três pessoas, uma vai morrer. É mais ou menos isso que eles falam. Uma vai morrer, exatamente. Mas eu acho que depois eles acham a cura e não chega a isso, então... Sim. Mas, respondendo a sua pergunta em questão, eu acho que, assim, ele se assemelha muito mais, porque ele se baseia muito mais na realidade das consequências que as pessoas enfrentam, né? E mais do que você falar sobre o vírus em si. Perfeito. Eu acho que o Maguinho falou bastante, né? Falou bem. Falou. Não é sobre o vírus. Ele é sobre como a sociedade vê o vírus, né? Eu achei isso interessante. Mas, Filipão, pra você, como é que é? O que você acha? Então, cara, o filme tem, como você já falou, né? O vírus do filme, ele é mais letal, né? Vamos dizer assim. Ele mata mais rápido e a forma com que ele se dissemina é muito mais rápida também, né? Mas isso aí, até em termos de narrativa, para o filme faz sentido. Melhor, né? Com certeza. Faz mais sentido. Mas eu acho que, pensando assim na situação toda, tem umas similaridades, assim, que chamam muita atenção, né? Obviamente, o fato dela vir da China já causa uma surpresa rápida, né? E, assim, é mencionado no filme, em algum daqueles diálogos dos cientistas, que eles falam que esse Covid-19 é uma mutação de outros vírus que já existiram. Uhum. E esses vírus, eu não vou lembrar o nome agora, vocês me desculpem, mas eles são mencionados no filme, esses dois anteriores. Uhum. E segundo consta, até o segundo foi até mais letal do que esse, né? Só não se disseminou dessa forma. Então, assim, e eu acho que o filme busca, ainda mais hoje a gente vendo o que está acontecendo, eu acho que o Scott Z. Burns, que escreveu, ele fez uma pesquisa bem importante, assim, que eu acho que ele tentou ser o mais fiel possível. Se isso acontecesse, como o mundo, como os órgãos e os governos iriam lidar com isso? Então, algumas similaridades chamam a atenção, assim, me chamaram a atenção, né? Então, e como vocês falaram, não é sobre o vírus, poderia ser qualquer vírus, poderia matar mais, matar menos. É sobre essa reação das pessoas, né, e os diferentes tipos de situações que uma situação dessa consegue causar. Então, assim, esse carimbo aí de filme oficial, né, eu acho que sim, cara. Eu acho que bem, tem muita similaridade, assim, com o que a gente está vivendo. Sim. Até porque é algo que a gente não imaginava, né, cara? E eu, particularmente, assim, espero que a nossa geração e gerações futuras não venham a ter que passar por isso de novo. Mas e o filme tem até uma mensagem meio nas entrelinhas, meio ambiental, no final ali, né? Porque ele passa aquela ideia de que foi o desequilíbrio do meio ambiente que somou uma série de fatores que culminaram no vírus. Sim. Que contaminou uma pessoa e pronto, é o suficiente. É o paciente. É que eu vou te falar, Felipe, só te cortando rapidamente, na minha opinião é a melhor cena do filme. Eu vou comentar isso depois, que é exatamente a sequência final, que assim, não era necessária, mas já que teve, eu achei muito boa. É muito boa. Ela hoje poderia ser um pós-crédito. É de jeito verdade, até que ela é cortada, ela é montada assim, e o corte pros créditos é sensacional. Tipo, corta pra ela, tirando a foto, pá, créditos, né? Exatamente. Então, tudo já foi dito. Isso tem um pouco que você falou, né? Que ele mostra sem explicar. Não fica alguém uma narraçãozinha explicando, não, que o desmatamento levou o morcego. Não precisa disso. E de fato, o filme não é sobre a origem. Assim, tem a procura do paciente zero, que é uma questão para tentar descobrir a cura do vírus. Então, assim, mas o filme não tem essa questão de vamos investigar de onde veio o vírus, a origem do vírus. Essa não é uma preocupação, não é uma resposta que o filme procura dar, apesar de ele dar no final. Mas eu acho essa sequência também, eu não lembrava dela, achei essa sequência sensacional. E corta, foi como vocês falaram, corta dia 2, ela batendo a foto, que é uma cena que a gente já viu, em outro ângulo, né, pela câmera de segurança, e puf. Então ainda traz essa mensagenzinha nas entrelinhas ali, que eu achei bem interessante, assim. Então, respondendo a pergunta, eu acho que pode ser considerado, sim. É isso aí. O vírus do filme se chama MEV-1, né? MEV-1, que é a primeira vez que ele aparece, MEV-1. E é um vírus no filme criado por morcegos e porcos, como a gente falou. Ele é, na verdade, a mistura de dois vírus que existem, que é o H1N1, que é originária de porcos, e o Corona SARS, originário de morcegos, é mais ou menos uma variação do SARS, que é o que a gente está vendo hoje com o coronavírus. E uma outra curiosidade do filme, que eu não comentei, mas eu não sei se vocês lembram, mas Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law trabalharam juntos, eles são o trio principal do talentoso Ripley. Lembra desse filme? É verdade. Já eram amigos de longa data. Como o Maguinho falou, tem muito amigo o Soderbergh. Bom, eu concordo com o Felipe, né? Eu não dei minha resposta sobre o filme oficial. Eu acho que sim. Pra mim, Marcelo Cipreste, talvez esse que o Maguinho falou, nem me lembrava, mas o Ensaio sobre a Cegueira, Blindness, em inglês, é um filme do Fernando Meirelles. Sim. Ele não fez tanto sucesso lá nos Estados Unidos, mas é um filme que eu gosto muito, eu acho muito, muito bom. É um filme que me chocou muito na época quando eu vi, e eu acho que ele também representa bastante um pouco do extremo, né, do lado de lá, assim, quando você lida com uma coisa que você não tem a menor ideia de onde vem e o que vai deixar da sociedade. Então eu acho que seria talvez a mistura dos dois. Eu entendo as pessoas estarem procurando esse filme como o filme oficial do coronavírus, é um dos filmes muito procurados nos streams, nas redes sociais, como a gente falou, mas o vírus em si, se você for ver o filme pensando no corona, não tem muito a ver na questão médica e tal. Até porque tem muito de Hollywood aí, né? A pessoa não estuda a vacina, injeta nela mesmo e parte pro meio do olho do furacão pra ver se ela vai pegar a doença ou não. Talvez essa mulher fosse a única esperança que a gente tivesse, se ela morresse ali, se não tivesse dado certo, enfim. Mas verdade. Aí é um filme de Hollywood, ela tem que viver e dar tudo certo. Então a vida não é muito assim, mas tem muita coisa nesse filme que eu acho que dá pra tirar realmente da vida de hoje. Esse filme é tão tecnicamente perfeito que em 2011, pra vocês terem ideia, a revista New Scientist, ela publicou um artigo sobre essa fidelidade, né? E aí eu vou ler exatamente o que eles escreveram sobre o filme. Eles falaram o seguinte: é difícil nomear um blockbuster americano tão investido na realidade por trás da ciência como Contágio. Embora tenha seus defeitos e incorreções, poucas produções de Hollywood mostraram de forma tão realista o processo da ciência e seus sucessos e frustrações. Só isso já faz de Contágio um filme único. Difícil não concordar com isso. Então, depois disso, depois de tudo isso que a gente falou, eu vou levar a minha pergunta dos clássicos modernos, que é ou não é um clássico moderno? Podemos ou não podemos dar aquela chancela de clássicos modernos? Belíssima pergunta, né? Pergunta principal do cast. Eu acho que ele está sendo, ele não é, né? Mas ele está sendo um clássico moderno pela situação que o mundo se encontra e pela, como a gente falou, pela similaridade das coisas e de como que o mundo tá a cada dia. É impressionante como assim, a cada hora sai uma informação nova, sai mudanças novas, saem diretrizes novas, saem comportamentos que a gente tem que ter. Então assim, o mundo ainda tá descobrindo no meio de tantas mortes, no meio de tantas coisas, sabendo lidar com isso. E como a gente sabe, a gente, né, a nossa geração, a geração dos nossos pais, não teve uma situação dessa. Então a gente não tá sabendo lidar com isso, e isso demora um pouco mesmo. Então, respondendo de novo a sua pergunta, Contágio está sendo um clássico moderno, está sendo relevante para a situação que a gente se encontra. Ele não é, mas no momento é o melhor que a gente tem para se tentar entender um pouquinho o comportamento do ser humano. Muito bem, então eu vou dizer que é um sim, tá, mãe? Vou marcar sim. É um sim com ressalvas. Muito bem. Filipão, é um clássico moderno ou não, na sua opinião? Então, cara, eu penso que não só os clássicos, né, mas a obra de arte, seja ela qual for, vai muito da relevância dela, né? Tecnicamente falando, cinematograficamente falando, não seria um filme que você botaria na estante de clássicos, normalmente, né? Uhum. Mas isso em qualquer tipo de arte, em cinema também, existem clássicos que não são muito relevantes dentro de um contexto social dele, da época, mas não são grandes obras, assim, talvez... tecnicamente falando, né? Eu acho que talvez em música isso seja um pouco mais fácil. Uhum. Eles têm, às vezes, discos que você escuta, você fala, pô, não é tão bom quanto os outros, mas tem uma relevância, tem questões dentro dele que fazem dele maior do que ele seria. Então, acho que, pensando dessa forma, eu acho que o Contágio não era na época que saiu, talvez não fosse há 6 meses atrás, mas eu acho que hoje, pela relevância que ele tomou, eu acho que, até por essa questão científica que você mencionou aí, né, que é da matéria que fizeram, então eu acho que dá pra gente carimbar que é um clássico moderno pela sua relevância que ele ganhou com o tempo. Que a tendência é acontecer o contrário, né? Uhum. É geralmente o filme perder relevância. Tanto que às vezes a gente vê filme antigo e fala, ah, o filme envelheceu mal. É um pouco isso. E os clássicos, eles não envelhecem, que a gente fala muito isso aqui, né? E esse Contágio, então 2020, passaram-se 9 anos, não é tanto tempo, mas ele, eu acho que ele continua muito atual, assim, não só pelo que a gente está vivendo, sabe? Uhum. E dá para considerar ele como um clássico moderno, na minha opinião. Muito bem. Eu vou falar para vocês, tô me debatendo até agora sobre isso, porque eu acho que o que você tem hoje muito sobre esse filme é a curiosidade das pessoas em relação ao que a gente está vivendo. Então você tem essa questão da curiosidade e você tem a questão da qualidade do filme em si. O filme, ele tem problemas, na minha opinião. Como eu falei, algumas histórias simplesmente não te levam para lugar nenhum. Todas as atuações são boas, os diálogos são bons, o filme te prende. Ele é um filme que definitivamente eu acho que as pessoas têm que ver. Eu não sei se agora é o melhor momento, porque como eu estava conversando aqui com a minha senhora... Vocês vão escutar muito essa frase, né, ao longo desses meses. Tava conversando aqui com a minha senhora, porque agora é proximidade 24 horas. Eu tava falando com ela o seguinte, eu acho que a gente tá vivendo aquelas fases da perda, sabe assim? E aí a gente pode dizer o que a gente tá perdendo, mas como sociedade muitas coisas. Mas aquelas fases da perda que acho que a primeira é a negação. Não tem vírus nenhum, pô. Tem vírus não, tá tudo bem. E depois é o medo. Então, acho que a gente tá vivendo o medo. Lá no final, a gente já vê na China isso, que já é aceitação, né? Você já vê as pessoas, não, ó, tem que ficar em casa mesmo, tá de boa, vai passar. Mas agora a gente tá na fase do medo, que você tem que realmente assustar as pessoas e as pessoas entenderem que é realmente muito importante você estar em casa. Então, o medo tá levando as pessoas a fazerem coisas absurdas, mas ao mesmo tempo o medo também deixa a gente em casa resguardado de pegar esse vírus. Eu acho que esse filme trabalha muito bem essa questão do medo. Ele é, pra mim, parte do que faria o filme ser o filme oficial do coronavírus, mas como clássico, pra mim, ele falta algumas coisas. Um clássico, pra mim, teria menos imperfeições como esse filme. Então, eu vou votar não, tá? Porque eu ainda tô me debatendo muito sobre se ele é ou não, mas eu diria que não. Mas, pela maioria, pelos votos de vocês, ele passa e ele é um clássico moderno do Ratoscast. Salva de palmas, então, pra contar. O seu, então, seria um não com ressalvas, né? Um não com ressalvas. É um bom filme. É um bom filme, um excelente... Um filme acima da média, não é um excelente filme, é um filme acima da média, mas com problemas para... Acho que você falou tudo, Filipão. É um clássico, ele sobrevive ao seu tempo. Mesmo, por exemplo, Scarface, você olha hoje, pra mim é um clássico moderno, Scarface, filme de 81. Pra mim também. Então, é um clássico moderno pra mim, né? Moderno que a gente diz não é aqueles clássicos da era de ouro de Hollywood, é um clássico, né, de uns 30, 40 anos pra cá. Ele é um filme datado, obviamente muito datado, mas é... Você absolutamente ignora a parte datada do filme. Porque realmente não é aquilo que faz o filme ser brilhante. Não é aquilo que afeta o filme. Nesse filme eu acho que tem problemas. Mas eu quero saber dos nossos ouvintes, que você, se você está ouvindo esse cast aqui durante o surto de coronavírus, ou se você já está ouvindo no futuro, já passou, isso tudo já não diz nada, a sociedade já está normal, entendeu? Já temos 3 braços, 2 cabeças, enfim. Eu quero que você fale pra gente, o que você acha? É um clássico moderno, não é, pra vocês? Quero ouvir a opinião de vocês também. Vou encerrar esse cast agradecendo aos nossos queridos amigos que viram esse filme. Definitivamente, assim, a gente pode assumir, eu quero que vocês falem isso na despedida. É recomendado o filme, né? Eu mesmo votando não, eu recomendo de ver o filme. Mas eu quero saber de vocês, vou começar com o Felipe Fernandes. Muito obrigado pela sua participação, Filipão, e até a próxima cast. Bom, galera, essa questão que eu falei da relevância, assim, o filme, eu acho que é importante, até a gente falou do impacto do medo, né? Talvez pra gente ter uma noção, assim, de, porra, vamos ficar em casa, cara. Tem uma notícia que eu li ontem, por exemplo, que tem uma cidade no norte da Itália, que é uma cidade, acho que da Itália, que mais gente morreu, que eles não têm como enterrar os mortos, não tem necrotério. Uhum. Tá indo um caminhão do exército pegar. Então a cena que eu mencionei, que o cara pergunta, e os sacos pros mortos, acabou quando? Quando eu li a notícia, aquela cena me veio à cabeça, assim, instantaneamente. Então, como a gente falou, tem as questões de Hollywood, mas se conscientizar alguém que pode ser um negócio sério, não como um filme, mas que vão segurar a onda que está no momento, então acho que é importante, né? E como o filme em si eu também recomendo, assim, independente da situação, é um filme, assim, como o Marcelo falou, acima da média. E acho que é importante, é um bom filme, assim, como cinema é um bom filme, e acho que é um momento pertinente para assistir o filme, né? Perfeito. Então é isso, gente. Vamos mantendo aqui as recomendações, né, que a gente vê, escuta na TV o tempo todo, na internet o tempo todo, mas a gente ainda vê a galera vacilando. Vamos ficar em casa, vamos se cuidar, que se cada um fizer a sua parte, mais rápido tudo vai voltar à normalidade e a gente vai poder dizer que venceu o coronavírus, né? E manter a higiene das mãos, o cuidado com o próximo. E quando a gente fica em casa e mantém a higiene, a gente não está cuidando só da gente, né? A gente está cuidando de quem está perto da gente. Isso vai para o vizinho, do condomínio, da sua rua, não é só sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. E é isso, agradecer pela oportunidade. Nas redes sociais aí, para quem quiser me procurar para a gente bater um papo sobre cinema, coronavírus, futebol, sobre quarentena, o que seja. Estou como Felipe Fernandes no Facebook e no Letterboxd, para discutir aí sim cinema, como FG Fernandes. E um grande abraço para vocês, meus amigos, e obrigado pela oportunidade da gente estar batendo esse papo bom aqui. Muito bem, Filipão, obrigado mais uma vez. Maguinho, quero me despedir de você também. Sei que é difícil essa época para você, sei que é difícil sentar no sofá para ver um filme. Sei que você sente muita falta daquela sala larga, grande, alta, teto alto, verdade, telão. Bate uma saudade muito grande. Nossa, pois é. Mas em breve, meu amigo, em breve nós estamos fazendo isso, obviamente, como o Felipe falou, para o bem de todos nós. Quero agradecer você e eu quero saber também de você se você recomenda o filme, independente de qualquer coisa. Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que é o melhor momento para a gente, para as pessoas verem esse filme, até porque o filme fala muito para a gente, né? A gente olha muito para nós mesmos, né, vendo o filme pelas atitudes que acontecem e pelo que a gente pode não deixar acontecer, né, então, como o Felipe falou, continuem se cuidando, continuem, tentem ficar em casa o máximo que vocês possam conseguir, e só uma reflexãozinha rápida que me fez pensar muito depois, que é a cena final, né, que ele explica quais foram os motivos, e aí eu falei, cara, como o ser humano, ele é pequeno demais perante o nosso planeta, né, você vê que, assim, a gente maltrata ele tanto, cara, e você vê que, tipo, em um mês, em 3 semanas, 2 semanas, exemplos que o planeta dá de ser muito, muito forte, dele se reciclar o tempo todo, você vê que as águas lá de Veneza estão limpas, limpas, cristalinas, com peixes. Sem os turistas, né? Tem os turistas, então, assim, você vê que a falta de emissão de gás carbônico faz com que o ar fique mais limpo na China, então assim, isso em pouquíssimo tempo, né, deixa a gente mais claro que, assim, cara, como a gente é nada perante a esse planeta. É, então é isso, continuem com em casa, né? O filme é importante sim. É, estou nas redes sociais, Marcelo Perillo no Facebook, nas redes sociais também, do Bar Calabouço. Como eu sempre falo, continuem vendo seus filmes, né? Em streaming, em casa, onde vocês possam. Uhum. E já já a gente vai estar todos juntos, trabalhando, tendo nossas vidas, né? Partilhando do bem comum e indo ao cinema sempre. Um abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Muito bem, Maguinho. Obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer vocês ouvintes que estão aqui acompanhando com a gente. Nós estamos tentando tocar o RatosCast da maneira que a gente pode, toda semana. Pra gente é uma alegria também, né, Maguinho, ter essa conversa com vocês. Obviamente a gente não tá conseguindo trazer nenhuma atualidade do cinema, porque os cinemas estão fechados. Mas o recado que eu deixo, querido ouvinte, é busque informações. Mas não busque informações assim no WhatsApp, né, nas redes sociais. Exato. Porque nem sempre as fontes são exatamente daqui. Eu vejo, assim, links da Folha de São Paulo, links do Globo, com algumas coisas muito absurdas. E aí, obviamente, quando você clica, não é bem aquilo. Então, dá pra meio que diferenciar, né, o que é e o que não é. Então, busquem informações seguras, confiáveis, não só durante essa época de quarentena, mas pra sempre. Que a gente tire boas lições, assim, dessa época. Então, como eu falei, a gente tá vivendo uma época meio confusa agora, mas eu acho que vai dar uma acalmada, a gente vai se acostumar melhor, muita coisa vai mudar, inclusive questões trabalhistas vão mudar, a gente vai ver que é possível sim usar o home office como uma ferramenta, então muita coisa vai mudar. A natureza é assim, né? Ela vai, como o Maguinho falou, mudando sempre, transformando, agora é o momento, tá transformando algumas coisas também, busca informação. Gente, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vou ver e já vi no meu letterboxd.com/mcprest. Vai ter bastante filme aí. Eu tô fazendo pacotão da quarentena. Vai ter bastante coisa legal. RatosCast, mais uma vez, agradece a presença e a companhia de todos vocês. Um abraço e força para todos nós. Maguinho, só tem uma coisa para dizer para você. Você falou aí das águas de Veneza, e isso é bem interessante, esse reflexo, né? Meio que o ser humano saindo dos locais e a natureza voltando o mínimo rápido, à sua natureza. É rápido, Felipe, né? É rápido, cara. É muito rápido, cara. É, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre isso é que Thanos tinha razão, hein? Thanos tinha, por isso que ele é genial. Mas eu posso falar uma parada? Maguinho, quando eu li essa notícia, eu lembrei, o Michael Crichton, ele é o autor do Jurassic Park. No segundo livro, O Mundo Perdido, o livro é bem diferente do filme, né? Na verdade, o livro inteiro... Sim, eu sei. Eu li os dois. O livro inteiro, ele é até... Ele termina, na verdade, naquela cena do T-Rex resgatando o bebê. Tudo que acontece no filme dali pra frente, não tem no livro. Mas o antes tem muito... E o livro é blá, blá, blá, blá, blá, blá. O tempo todo é natureza versus ciência, natureza versus ciência e tal. Então ele tem umas coisas interessantes, mas o Ian Malcolm, que é o Jeff Goldblum no filme, no livro, todo mundo diz que ele é um pessimista e ele se chama de um realista. Eu, depois que eu li essa palavra, é o que eu me autodenomino, um realista. Porque lá naquele livro ele fala uma parada que eu sempre pensei e eu nunca tinha lido dessa maneira, que é o seguinte, ele fala assim, cara, o mundo não vai acabar, a gente vai acabar, o nosso mundinho vai acabar, mas o mundo tá aqui mais velho que a gente, o mundo tá sempre se reciclando, o que a gente chama de natureza, porque ele não usa a palavra natureza, né, ele não acredita nisso, mas ele fala assim, o mundo tá botando a gente pra fora, é isso que ele tá fazendo, ele tá pegando, cada hora é uma coisa, é enchente, a gente saiu, cara, de enchentes absurdas nesse verão que não foi verão pra coronavírus agora, entendeu? Então, o planeta, ele tá literalmente se reciclando o tempo todo. E mostrando quem manda, né, Marcelo? Ele fala manda, disso, né? A teoria do caos, que ele chama. E ele fala, cara, vai tirar, um dia vai tirar a gente daqui. E se não for um terremoto, vai ser um vulcão, e se não for isso, vai ser um vírus. Cada hora vai ser uma coisa. Mas o problema é a gente. É porque o ser humano já sugou tanto que agora é o planeta que tá revidando, cara. Então as pessoas acham que eu sou negativo quando eu falo isso, mas não, isso é a realidade. Olha pra fora e você vai ver. E nessa última cena, Marcelinho, assim, só acontece porque uma empresa com árvore. Derrubou as árvores. Derrubou as árvores, tira o habitat, né? Que é o principal dos animais, né? E aí ele tem que ir pra outro lugar. Então, assim, é o ser humano mais uma vez fazendo merda. Mas foi isso, cara. O corona, ele é originário dos morcegos, por isso que eles têm certeza que saiu do morcego. O morcego que alguém comeu, ou tomou uma sopa, ou sei lá o quê. Exatamente. Ele tava no meio da florestinha dele. Ele não era errado, ele era, tava incubado ele, nele. Claro. Não ia fazer mal a ninguém, cara. Mas, não ia fazer mal a ninguém. E tá aí, é verdade. A resposta tu, aí. Tu falou tudo. É o que eu sempre falo, cara. É, a gente. A árvore tá bonitinha lá, a gente vai lá, asfalta. A natureza revida, cara. Quantos calçados você passa, o asfalto tá todo quebrado, subido, tá não sei o quê. É isso. É simples assim. É isso. Mas é enfim. Verdade. Assino embaixo tudo que você falou, é verdade mesmo. E tá errado a natureza? Não tá, né? Não tá. Natureza, a natureza não erra, ela é implacável, sempre. Pois é, tem umas coisas que a gente vê quanto essa questão do meio ambiente, que às vezes eu sou um pouco, eu sou realista, mas às vezes eu fico, cara, já deu ser humano, né? Já tá na hora de... Tem umas coisas que umas notícias que eu leio de vez em quando que eu fico, pô, tá visto ser humano, né? Já tá na hora, porque a gente até brinca, né? Vem meteoro. Tem momentos que eu me sinto como Rafael Salles, cara. Ser humano, tudo junto. É quando ele escreve ser humano, ser humaninho. É meio isso mesmo, cara. É isso aí.